Controle Salvador, passador do 2224. Parede dos 224, acione identificação. Após desvios, está autorizado Duna. E descer para 2000 pés, que é legal na 014. Entendeu? Está após desvios, pro de Duna, descendo para 2000, é isso? Afirmativo. Prova na escuta do Mike e Juliette. Mike e Juliette, afim, prossiga. Prova, solicita o reboque da posição 3 do pátio principal para remota 14 do pátio principal. Confirmando 03 para remota 14. Positivo, 03 para remota 14. Pensa de prosseguir reportando o término. Ok. 2224, autorizada final do procedimento ILSF 3, reporte estabilidade no localizador. Autorizado, reportará. Paulo, Salvador, Tom, Mike, X-Way Hotel. Mike, X-Way Hotel, prosseguindo. Bom dia, solicito autorização para o reboque aqui da ponte número 8 para a posição número 14 na remota. Eu já estou com uma aeronave da companhia já no reboque da posição remota 1 no 3. Está livre para eu seguir o reboque, atento a mesmo, reportando o térmico. Ok, muito obrigado, gente. Mike, X-Way Hotel na escuta? Na escuta, prossiga. Apenas confirmando, da 8 para a remota 1 no 3, afirma? Afirmativa. Sim, aeronave a mencionada foi para 1 no 4. Sim, pode prosseguir reportando o término. Ok, muito obrigado. Salvador, estabilizado, passarei 2224, boa noite. Passarei 2224, boa noite. Continua a aproximação, reporte quando embaixo travado, ajuste no 0 no 4. Ah, já está, embaixo checado. Feito avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 9 nós. Passarei 2224. Pouso autorizado, 2224. Passarela 2224, no solo azul 5, libera a próxima direita Eco, taxina me escuta via Alfa, Kilo Pad 3, posição prevista 2 Romeu. Alfa, Kilo, acho 3, a posição? 2 Romeu a prevista, porém fique atento ao sinalizador ao ingressar no Pad. Certo. Alô Salvador, o Tan Mike X-Way Hotel informa o segundo reboque. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Gente, bom dia.